Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, sempre aqui com vocês de segunda a sexta-feira, com áudio pela Rádio Esotérica FM e também com imagens pelo nosso canal da Ustream. Você que está ao vivo nos acompanhando no site da rádio, cliquem aí para assistir bem no alto do nosso playlist e vocês vão acompanhar com imagens aqui os estudos dessa noite do nosso programa, ouvintes, que está levando para vocês os temas do livro O Sistema Solar, esta maravilhosa obra do Major Arthur E. Powell, uma grande compilação de temas, ouvintes, que revelam para nós o lado oculto do sistema solar, a formação esotérica do sistema de mundos que nós habitamos. Subtitulado esse livro, Plano de Evolução da Humanidade no Sistema Solar em que Vivemos. É este, ouvintes, o estudo que nós estamos fazendo com vocês. Já enviamos um link para os nossos associados para que eles pudessem encontrar esse livro que já está esgotado nas livrarias em português, mas pode ser aí achado na internet em espanhol, caros ouvintes. É sempre uma oportunidade de praticar aqui um outro idioma, um idioma que tem inclusive muito mais material publicado de teosofia, de esoterismo, do que no nosso vernáculo em português. Mas no dia de hoje, ouvintes, nós estamos chegando a mais uma porção do livro O Sistema Solar. Estamos chegando ao 23º capítulo do livro O Sistema Solar, que vai nos falar de alguns tópicos aqui sobre a sexta ronda da cadeia lunar. Nós estaremos falando, ouvintes, aqui daquilo que aconteceu na cadeia de mundos que precedeu, ouvintes, a nossa atual formação planetária, pois esse que é o nosso satélite, ouvintes, a Lua, outrora foi um grande planeta, muito maior do que a Lua é hoje, e exatamente o planeta Terra foi composto com a decomposição desse planeta anterior. Ao contrário, inclusive, do que estão imaginando hoje em dia os cientistas, né, que imaginam que foi a Lua que teria sido feita pela substância da Terra, que teria então se chocado com um grande corpo. Na verdade, a história foi ao contrário do que os cientistas hoje estão achando. A Lua, que era um planeta muito maior e que se chocou nas últimas etapas da sua história com um grande corpo celeste, a maior parte da matéria desse planeta antigo, que o que sobrou hoje nós chamamos de Lua, foi lançado no espaço, e com essa matéria é que foi formada a Terra. E é por isso, ouvintes, que existe muita matéria da Lua na Terra. Inclusive, quando pesquisas mais avançadas forem feitas, com certeza vai se chegar a percepção, ouvintes, de que, na verdade, foi isso que aconteceu. A Terra é que é composta da substância lunar. Mas o que nos importa, ouvintes, são aqui os relatos que são feitos aqui das investigações clarividentes de vários autores esoteristas, como Blavatsky, como Leadbeater, como Annie Besant, e que foram compilados aqui no livro O Sistema Solar. E esse 23º capítulo fala da sexta ronda da cadeia lunar. E antes que nós cheguemos aos produtos finais dessa cadeia, ouvintes, é importante relembrar que para nós seres humanos a grande importância de estudar a cadeia lunar é pelo fato de que nós, ouvintes, as nossas chispas divinas, não obviamente os nossos corpos ou as nossas almas, mas as nossas chispas divinas habitaram esse planeta anterior durante muito e muito tempo. Todos nós fomos habitantes, ouvintes, desse grande planeta que já não existe mais. A Lua se converteu naquilo que no ocultismo é chamado de a oitava esfera. Uma esfera, ouvintes, totalmente decadente, por isso que ela é chamada de oitava esfera, porque ela está fora dos sete grandes planetas que constituem a cadeia terrestre atual. A cadeia terrestre atual está composta do planeta Terra, do planeta Marte e do planeta Mercúrio, enquanto planetas físicos. E existem também outros planetas que são invisíveis, ouvintes, no nosso sistema, que são exatamente, nós temos aqui a oportunidade de mostrar para os nossos espectadores da Ustream a parte física da atual cadeia terrestre. É composta pelos três planetas físicos que nós mencionamos, Marte, a Terra e Mercúrio, e também de quatro planetas totalmente invisíveis, que são dois planetas astrais e dois planetas mentais inferiores, ou mental concreto. Ou seja, a cadeia terrestre atual, ela é composta dessas sete esferas. E não se deve, ouvintes, confundir esses planetas astrais e esses planetas mentais com a aura astral e com a aura mental do próprio planeta Terra. A Terra possui, caros ouvintes, o seu próprio astral e o seu próprio mental, e também as suas contrapartidas espirituais. Ou seja, esses planetas que nós mencionamos são planetas que estão em outros locais do espaço que não esse que é ocupado atualmente pelo planeta Terra. Então, essa é uma confusão comum. E já estudamos isso aqui em outra oportunidade, ouvintes. É possível realmente viajar, ouvintes, entre esses planetas. É uma das coisas mais ocultas, ouvintes, dentro do esoterismo, a possibilidade de se deslocar para essas outras esferas. Inclusive até para a própria Lua, porque ela está tão próximo. A Lua está apenas a um segundo luz, né? Um segundo de viagem na velocidade da luz. E uma semana por mês, ouvintes, quando a Lua se aproxima mais da Terra, no seu movimento de giro ao redor da Terra, a aura astral da Lua encosta no astral da Terra. E nessa semana do mês é possível fazer uma viagem astral até a oitava esfera. Mas pessoalmente, nenhum mestre ouvintes recomendará a vocês fazerem essa viagem, porque a Lua é apenas, como nós dissemos, um local de decadente, um local de degradação, onde são lançados inclusive as chamadas almas perdidas, que as autoridades espirituais do nosso planeta muitas vezes são forçados a lançar indivíduos que se separam dos seus princípios espirituais e ficam só atrapalhando aqui a evolução no planeta Terra. Então a Lua atualmente ouvintes, é na verdade um grande presídio e um grande cemitério dessas almas perdidas. Realmente não há nada para o ser humano fazer ali. Mas se deslocar aos outros planetas, ouvintes, tanto a Marte quanto a Mercúrio, quanto aos planetas astrais e os planetas mentais, é possível e inclusive isso é feito inclusive para a aceleração da evolução dos indivíduos. Mas retornando aqui ao tema da noite, que é a sexta ronda da cadeia lunar, ouvintes, que é um momento evolutivo que nós vamos estudar com vocês, é realmente um momento muito tenso, digamos assim, porque a cadeia lunar foi exatamente o momento em que nós tivemos a experiência de ocupar as formas animais. E assim, ouvintes, nós fomos os animais da Lua. Mas muitos de nós já conseguiram alcançar a individualização, ou seja, ter se transformado em ser humano ainda na cadeia lunar. Então esse capítulo, ele fala exatamente sobre esses seres humanos primitivos da sexta ronda da cadeia lunar, que é um grupo, inclusive, que esse livro focaliza mais especialmente. Então, obviamente que quando se sai do reino animal e se entra no reino humano, não é possível, ouvintes, se ter uma vida já avançada, se ter uma vida civilizada. Os indivíduos nascem normalmente naqueles agrupamentos mais selvagens, né? E aqui se descreve um grupo desses selvagens, que são seres que se individualizaram recentemente, que segundo se descrevia, né, o planeta físico, a Lua da cadeia anterior, da terceira cadeia, ali havia uma divisão entre seres mais avançados que viviam em uma ilha e outros seres mais selvagens que viviam nas partes continentais, né? E aqui se descreve no livro. Esses seres, eles não lutavam entre si, a não ser quando escasseava o alimento. Mas lutavam muito contra os invasores vindos do continente, né? Os habitantes da ilha mais avançada da cadeia lunar. E esses invasores eram antropófagos, particularmente brutais e diabolicamente cruéis e muito temidos, né? E em certas ocasiões esses insulanos, os moradores da ilha, mataram todos os prisioneiros, mas diferentemente dos selvagens do continente, não os torturavam ou os devoravam após a sua morte. Os selvagens do continente descendiam daqueles seres que haviam se individualizado através do medo na quinta ronda. Aí é que está, caros ouvintes, o problema da relação entre os seres humanos e os animais, porque, como nós já mencionamos em vários outros programas anteriores, a humanidade da Lua não tratava de uma maneira harmônica os animais. Muito pelo contrário, faziam como nós fazemos hoje, brutalizavam os animais, e os animais, ouvintes, são, na verdade, formas para que a vida tenha as experiências, para que ela chegue posteriormente até o nível humano. E as chispas divinas que estão ali, elas acabam então formando almas, caros ouvintes, que têm impulsos originários dessa brutalidade que elas sofreram. E isso, ouvintes, é realmente um problema sério, porque se nós apreciarmos o que acontece hoje na nossa humanidade, seres que praticam a violência quase que atavicamente, isso não é simplesmente um problema psicológico, um problema social ou econômico, ouvintes. Ele tem fundamentação nesse passado de quando nós saímos do reino animal e passamos para o reino humano. Então, muitos dos animais da Lua já tinham atingido o nível humano, e esses selvagens que são aqui descritos são exatamente aqueles que se individualizaram através do medo, da violência. Então, o livro aqui descreve: levando uma existência comunal, os ilhéus viviam promiscuamente. Os intervalos entre a morte e o renascimento eram muito curtos, e eles renasciam na mesma comunidade. As vidas sucessivas mostravam algum progresso, pois a ajuda que vinha de fora lhes acelerava a evolução. E aí vai ser mencionado aqui, ouvintes, uma das primeiras aparições, já como homem, na cadeia lunar, de um dos mestres da sabedoria da Fraternidade Branca, que hoje é um dos mais queridos, que é aquele que ficou conhecido nessas pesquisas entre as encarnações como Marte, que é o Mestre Moria. Então se descreve aqui um personagem chamado Marte, que vem visitar essa comunidade da ilha, do planeta físico da Sexta Ronda. Então diz aqui o livro: um estrangeiro, Marte, homem de tipo muito mais elevado, chega aos habitantes da ilha e ensina-lhes o uso do fogo e o cultivo do solo. Mais tarde surge um outro personagem que hoje em dia é muito conhecido, ouvintes, que é mencionado aqui como Mercúrio. E Mercúrio é o nome que se dá nessa literatura, ouvintes, a alma, ao eu superior do atualmente também muito conhecido, o Mestre Kutum. Então Mercúrio aparece também para esses insulanos, e sobre a influência desses dois personagens, de Marte e de Mercúrio, essa civilização então se atinge o nível de civilização e progride um pouco mais. Passando algum tempo, Marte regressa ao seu país e à sua cidade, que era claramente civilizada, com grandes e belos edifícios e todas as facilidades. Nesta cidade, da onde proveio Marte, usavam-se animais tanto de tração quanto de sela. Mantinha-se o comércio com outras cidades, que eram ligadas à primeira por canais através de grandes distâncias. E a cidade onde residiam esses seres mais avançados dividia-se em bairros, cujas diferentes partes eram habitadas por diferentes classes sociais. No centro havia pessoas de um tipo claramente elevado, só que a pele desses indivíduos era azulada. O governante e seus fidalgos eram fidalgos mais categorizados, mantinham contato com um grupo de pessoas segregadas numa região quase inacessível, que já foi descrita no programa de ontem, que eram exatamente os mestres da Fraternidade Branca daquele período. Essas pessoas, algumas das quais serão mais tarde conhecidas como senhores da lua, chegam à fase ou à iniciação de Arhat, como discípulos de seres ainda mais elevados, vindos para esta cadeia, vinda de uma outra esfera. Com certeza está se mencionando aqui os habitantes do sistema planetário mais avançado, que é o sistema venusiano, e que tinham manifestamente atingido um estágio muito mais adiantado de evolução que o de Arhat. Foram elas que exigiram do governante daquela cidade, capital de um grande império, o extermínio daqueles selvagens das costas continentais. O que se fez? Essa extinção foi feita, e os ilhéus que anteriormente foram citados foram transferidos da ilha para o continente e incorporados como colônia do império. E isso tudo continuou até a operação do dia do juízo, dia da separação da cadeia lunar, quando se eliminaram os incapazes de progressos ulteriores naquela cadeia. Nessa categoria figuravam os selvagens, visto que já não havia corpos disponíveis adequados ao seu baixo estágio de evolução. Ao morrerem, passaram para um estado de sono. Muitos corpos de tipo igualmente baixo foram destruídos por catástrofes sísmicas que devastaram distritos inteiros, diminuindo assim consideravelmente a população do globo. E essa separação, ouvintes, não devemos imaginar como simplesmente um genocídio ou um crime, porque esses seres que foram, por assim dizer, degredados, que foram repetentes na cadeia lunar, vieram a ser os primeiros seres a nascerem aqui na cadeia terrestre. E é por isso, ouvintes, que nós temos tantos problemas de comportamento aqui na nossa humanidade, tanta diferença de evolução entre as pessoas. E a partir daquele momento, então, tudo foi dirigido no sentido de empurrar para frente tão rapidamente quanto fosse possível os que restavam, preparando-os para a evolução na cadeia seguinte, ou seja, a cadeia terrestre. Então, essa ligação que existe entre a Lua e a Terra, ouvintes, é muito forte, e até hoje a Lua influencia não só gravitacionalmente, o que é uma coisa física, mas também influencia psicologicamente, e porque os produtos, né, não só de seres humanos, mas do reino animal, do reino vegetal e dos demais reinos foram transferidos da cadeia lunar para a Terra. Então toda a tribo parcialmente civilizada pelo Mestre Kutumi, ou Mercúrio, conseguiu escapar da extinção, ao passo que na cidade, aqui são mencionados dois personagens, Heracles e Círio, e as famílias e dependentes de Marte e Mercúrio também transpuseram a linha divisória, em virtude da amizade que tinham aos seus líderes. E esses dois personagens, ouvintes, é muito interessante mencionar, porque Heracles, na verdade, ouvintes, é aquela que no século passado foi a doutora Annie Besant. E Heracles é o nome que se dá ao seu eu superior, à sua alma, entre as encarnações. E Círio é o nome que se dá ao grande ocultista e clarividente Charles Webster Leadbeater. Então vocês podem ver, ouvintes, por que Annie Besant, ou Heracles, e Círio, o senhor Leadbeater, tinha uma relação tão profunda com os mestres Moria e Kutumi, que os receberam como discípulos no século passado. Porque essa relação, ouvintes, ela provém de antes que esse nosso planeta Terra existisse. Então, muitas pessoas ficam impressionadas do porquê algumas pessoas são acatadas como discípulos, são recebidas nos seus círculos internos e se tornam iniciados e depois vão, obviamente, se transformar em mestres, mas porque laços, ouvintes, muito antigos já foram firmados e é por isso, então, que todo esse processo vem acontecendo há tanto tempo. Não é, caros ouvintes, por acaso que esses seres receberam as suas iniciações ou foram recebidas pelos mestres de sabedoria, porque essa relação precede a muitas e muitas encarnações e essa fidelidade, inclusive, entre os seres é muito importante, porque ela vai se renovando a cada encarnação. Uma vez que se encontra, ouvintes, o mestre, jamais se perde o contato com ele. Isso é uma coisa que os mestres realmente ensinam e é muito importante nós considerarmos isso, porque há pessoas que obviamente não acreditam nisso, mas não conhecem, ouvintes, o poder da grande teia do karma, ouvintes, que vai sendo entretecida de encarnação em encarnação e vai nos ligando, ouvintes, todos os seres. Na verdade, nós estamos interligados com uma série enorme de fios energéticos, de ligações kármicas. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de se aproximar tão intimamente com os mestres vão sendo, a cada encarnação, tendo essas ligações reforçadas. Cada vez mais o indivíduo vai se aproximando do mestre para, no momento certo, ouvintes, também se transformar em um iniciado, em um ser desperto. Essa é a lei, ouvintes, e os mestres a seguiram e nós também deveremos segui-la para atingirmos o nosso desenvolvimento. Mas vamos continuar falando sobre isso, ouvintes, no nosso segundo bloco. Aguardo vocês aqui depois do intervalo, onde nós vamos ter, como sempre, o convite da Levir para que vocês venham nos apoiar, se transformando em associados da Loja Esotérica Virtual, para que esta e outras iniciativas tenham condições de permanecer no ar, aí ecoando essas ideias, trazendo aí informação para quem está buscando. Então vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, falando com vocês dos temas do livro O Sistema Solar, aqui do Major Arthur E. Powell, esse livro que infelizmente está esgotado no mercado editorial brasileiro, mas em sebos aí ou no site estantevirtual.com.br, com certeza vocês podem encontrá-lo para estudá-lo, ouvintes, assim como nós estamos fazendo aqui, vagarosa, lentamente, mas profundamente estamos aqui comentando com vocês esses temas. Agradecemos muitíssimo a sua audiência que está conosco aqui ao vivo, quem sabe até pela primeira vez, seja bem-vindo. Você só perdeu mais de 280 programas, mas estão todos gravados, vocês podem assisti-los e ouvi-los na página da Levir, a Loja Esotérica Virtual, a qualquer hora do dia ou da noite, assim como esse programa também estará disponível para vocês. Mas vamos, ouvintes, continuando aqui as análises aqui sobre o livro O Sistema Solar, falando da sexta cadeia de mundos, a cadeia lunar, na sua sexta revolução, a chamada sexta ronda. Então há um grupo especial aqui de pessoas que na verdade são conhecidas nossas aqui porque são grandes servidores da humanidade. São o Mestre Moria, o Mestre Kutumi, grandes iniciados, grandes esoteristas como Charles Edbitter, que era chamado de Sírio, ou a doutora Annie Besant, que aqui no livro é chamada de Heracles, ou como Madame Blavatsky, que também é mencionada aqui com um outro nome. Ouvintes, todos esses seres estão em contato com os mestres há muito e muito tempo, ouvintes. Não é essa última encarnação em que eles foram discípulos desses seres, isso não foi a primeira vez que eles tiveram esse contato. Então, esta tribo, caros ouvintes, ela foi, se aperfeiçoou muito com o contato já com grandes iniciados que já eram na cadeia lunar, o Mestre Kutumi e o Mestre Moria, que só viriam a se tornar mestres aqui na cadeia terrestre. Mas havia um grupo chamado de Alaranjado, que havia se individualizado pela vaidade na quinta ronda e nasceu em sua maioria nas populações citadinas, aglutinando-se por semelhança de gostos e desprezo por outros, conquanto a vaidade os induzisse muito constantemente a brigar entre si. E a separação intensificou-se, né, entre esses seres, né, que acabaram de sair do reino animal e entraram no reino humano, e o seu corpo mental então se fortaleceu de um modo indesejável, né, principalmente entre esses alaranjados, né, que eram pessoas que tinham a característica do laranja, que é uma cor que quando surge na aura do indivíduo, obviamente denota essa vaidade, essa característica que não é nem vermelha, que é a paixão, né, total, e nem é o amarelo, que é o intelecto total. O laranja é a mistura de vermelho com o amarelo, que exatamente demonstra um decaimento, tanto da paixão como também do próprio intelecto. Então, esse desenvolvimento os fez cada vez mais se parecerem com uma concha e fechando então a porta do reino humano para muitos desses. E à medida que eles reprimiam as suas paixões animais, o corpo astral foi se tornando menos poderoso. As paixões animais foram condenadas a morrer à míngua, mercê de um ascetismo duro e frio, em vez de transmutar-se em emoções humanas. Isso é uma coisa que nós também devemos considerar, ouvintes, pois muitas vezes nós que já estamos bem mais avançados do que essa situação, muitas vezes queremos dominar as nossas paixões, né? E as paixões são muito ligadas com a própria ideia da lua. As paixões sentimentais, amorosas, são todas muito associadas com a lua, ouvintes. Até a lua dos namorados, o banho de lua, o banho ao luar. Mas nós, seres humanos, temos uma natureza astral, uma natureza emocional, que obviamente é muito influenciada pela lua, pois se a lua influencia tanto até as marés, ouvintes, aqui do planeta Terra, o que dirá da influência sobre o nosso corpo, que é 70% de líquidos, de fluidos. Então, a lua, ouvintes, é algo que tem uma influência muito grande sobre nós seres humanos. E aqueles seres da lua, né, tinham, faziam um ascetismo que controlava as emoções de uma maneira muito dura, de uma maneira muito repressora. E aqui o livro também cita, por exemplo, a paixão sexual, por exemplo, foi destruída, né, em lugar de converter-se em amor. Aí que nós vemos, ouvintes, um método de desenvolvimento que, na verdade, é inadequado, pois toda característica negativa, ouvintes, precisa ser transmutada na sua característica positiva. Então, se nós temos paixões animais, paixões carnais, nós devemos buscar desenvolver o seu oposto, que são as virtudes espirituais, e utilizar essas mesmas energias que vitalizam as paixões carnais para serem o combustível das virtudes. Mas, ao contrário, a repressão, como fizeram esses seres da lua, acabou sendo feita. E então, daí resultou que vida após vida tivessem menos sentimentos e tendessem fisicamente para a assexualidade. Enquanto desenvolviam o individualismo a um alto nível, esse mesmo desenvolvimento os conduziu a brigas e a distúrbios contínuos. Então, vocês imaginem, ouvintes, praticamente os mesmos problemas que nós temos na humanidade atual, nós vemos que já existiam na chamada cadeia lunar. E formaram comunidades que se desfizeram porque ninguém queria obedecer, né? Pois eram muito individualistas, né? Todos queriam governar. Toda tentativa de pessoas mais desenvolvidas para ajudá-los ou guiá-los, né, principalmente os alaranjados, né, redundava numa explosão de inveja ou ressentimento, já que o gesto dessas pessoas era interpretado como um conluio para manejá-los ou amesquinhá-los. Fortaleceu-se o orgulho e eles se tornaram frios e calculistas, e sem piedade e também sem remorso. É realmente o pior dos mundos esse, ouvintes. Permaneceram em atividade no globo E, né, um planeta astral da cadeia lunar, mas por curto espaço de tempo. O corpo astral foi ficando cada vez menor até então se atrofiar. No globo F dessa cadeia, que era um globo mental inferior, o corpo mental endureceu e perdeu a plasticidade, produzindo um curioso efeito truncado, nada atraente, como de um homem que, tendo perdido as pernas dos joelhos para baixo, mandasse costurar as calças sobre aqueles pedaços que foram cortados, os cotos. E individualizado na quinta ronda pela admiração, um outro grupo diferente desse grupo alaranjado, o grupo dos amarelos, né, era que tinha a aura causal amarela, era dócil e educável. Também atendia em sua maior parte, também tendia em sua maior parte a integrar-se nas populações das cidades. Formou a princípio a melhor classe de operários, elevando-se através da classe média inferior para a superior e desenvolvendo a inteligência de modo considerável. São modos, ouvintes, de se desenvolver. Livres do orgulho excessivo, suas auras, como já dissemos, não eram alaranjadas, senão de um amarelo claro, brilhante e dourado. Embora não carecessem de emoção, seus sentimentos os levaram à cooperação e à obediência aos mais sábios do que eles, pois eram antes egoístas que afetuosos. Sua inteligência os induzia a cooperar em benefício próprio e não para espalhar a felicidade entre os demais. Daí que a ordem e a disciplina lhes acelerassem a evolução. Mas, como já vimos, davam a impressão de haver desenvolvido nos corpos mentais as qualidades que deveriam estar arraigadas nos corpos astrais, fundados no amor e por ele alimentados, em vez de sê-lo pelo interesse próprio. De modo que seus corpos astrais se achavam insuficientemente desenvolvidos. Por isso mesmo, pouco pôde aproveitar-lhes a estada no globo puramente astral, o globo E, da cadeia lunar, na sexta ronda. Mas melhoraram consideravelmente seus corpos mentais no globo F, que era mental inferior. Os globos E, F e G foram utilíssimos para os grupos de egos individualizados por um dos três modos corretos, que são a vontade, que são o amor, a devoção e que é a inteligência. São as três maneiras corretas de sair do plano do reino animal e vir para o reino humano, e que se desenvolveram de um modo muito mais harmonioso do que torcido, como os que se individualizaram de um dos modos errados no que tange à inteligência, pois esses egos seriam compelidos mais tarde a desenvolver as emoções que eles haviam outrora desmedrado ou descurado, que eles haviam abandonado. Com o tempo, todos os poderes têm de ser completamente desenvolvidos. E ao contemplarmos o imenso movimento evolutivo da insciência até a onisciência, o progresso ou os métodos de qualquer estágio perdem a enorme importância que pareciam ter para nós quando assomavam através das névoas da nossa ignorância e infelizmente o nosso desconhecimento. Quando os globos E, F, G, na sexta ronda, entraram sucessivamente em atividade, as almas mais avançadas experimentaram um grande progresso astral e mental. Eliminados da cadeia pelo dia do juízo, daquele sistema de mundos, as almas atrasadas não haviam sido então ejetadas do sistema, passando ao nirvana intercatenário. Não havia retardatários sem esperanças para atrapalhar a evolução, e o crescimento foi firme e mais rápido do que antes. Grande parte da vegetação, e esse é um outro aspecto interessante com relação à cadeia lunar, né? Grande parte da vegetação na sexta ronda da cadeia lunar pertencia ao que agora chamamos de família dos fungos, gigantesca e monstruosa. Havia árvores que atingiam grande altura em apenas um único ano, e que eram também, coisa que não existe na Terra, felizmente, semi-animais. Cortadas, né, os galhos se contorciam como cobras e se enrolavam em torno dos homens que tinham usado o machado, contraindo-se ao morrer. Sua seiva era rubra como sangue e espirrava sob os golpes dos machados. A textura da árvore era carnosa, também era carnívora, e ela agarrava qualquer animal que a tocasse, enrolando seus ramos em torno dele como um polvo, e então o sugava até secá-lo. Somente homens muito fortes e habilidosos se encarregavam da perigosa colheita, de tratar com essas árvores. Depois que os galhos morriam, arrancava-se a casca, que se transformava numa espécie de couro, e também comia-se a sua carne cozida. Muitas produções, produtos dessa cadeia lunar, só podemos chamar de plantas que eram semi-animais e semi-vegetais. Por exemplo, uma delas tinha a copa parecida com um guarda-chuva, com uma fenda no meio, que permitia as duas metades armadas de dentes abrir-se. A planta inclinava-se para a frente com as mandíbulas escancaradas, pegava qualquer animal que nela tocasse e fechava as mandíbulas sobre ele. A seguir, o caule se endireitava e as duas metades fechadas voltavam a formar a superfície semelhante ao guarda-chuva, enquanto o animal era sugado até secar. Os homens cortavam estas árvores ao ver as mandíbulas fechadas, e a habilidade exigida pelo feito consistia em saltar fora do alcance quando a copa se inclinava para agarrar o agressor. Outro aspecto monstruoso dos seres da cadeia lunar: os insetos. Outro departamento. Os insetos eram volumosos e gigantescos. Serviam em grande parte de comida para as árvores carnívoras. Alguns desses insetos, com mais de 60 centímetros de comprimento e de aspecto formidável, eram muito temidos pelos humanos. Construídas como quadrângulos, outro aspecto, né? As casas encerravam vastos pátios cobertos de uma rede forte. E nas sazões, nas épocas em que os grandes insetos andavam por ali, não se permitia às crianças saírem dos seus cercados. E o ano do grande planeta da cadeia lunar tinha aproximadamente o tempo que tem hoje. A relação entre o globo lunar e o Sol era semelhante, mas diferia o céu no tocante às constelações que eram visíveis. Quando se completou a sexta ronda, fizeram-se preparativos para as condições excepcionais da sétima e última, durante a qual todos os habitantes e grande parte da substância da cadeia lunar seriam transferidos para a cadeia seguinte, o conjunto de mundos que nós hoje chamamos de Terra, caros ouvintes. Então, esse estudo, ouvintes, é fascinante, um estudo realmente muito abrangente, que nós estamos levando aqui muito calmamente com os nossos espectadores e ouvintes da Esotérica FM, para que nós não nos percamos, ouvintes, dentro desse estudo. Mas eu acho que está ficando claro para todos aqueles que estão acompanhando todos os nossos programas o encadeamento, ouvintes, da vida nesses sistemas. Ou seja, a vida não é fruto do acaso de encontros fortuitos, mas sim da grande lei de causa e efeito, o grande princípio da causalidade. O que nós somos hoje, ouvintes, é fruto do que nós fomos ontem, dos desejos e dos desenvolvimentos que nós tivemos no passado. Então, essa questão da saída do reino animal para o reino humano é de suma importância, porque essas defecções que são mencionadas aqui no livro, o sistema solar, com relação a seres humanos que saíram do reino animal pela vaidade, que saíram pela violência, pelo medo, pelo ódio, caros ouvintes, tudo isso, até mesmo o intelecto mais egoísta. Tudo isso, ouvintes, nós vemos hoje na humanidade, na forma de indivíduos que não conseguem enxergar o todo da humanidade, trabalham contra a coletividade. E, obviamente, que há espaço para todos se desenvolverem, mas nós podemos ver que essa falta de homogeneidade, ouvintes, no desenvolvimento da humanidade, como disse Carl Gustav Jung, na humanidade, ouvintes, existem seres que estão afastados na evolução em cerca de 30 mil anos. Nós temos aqui desde os verdadeiros selvagens até os gênios e santos e pessoas que são capazes das coisas mais elevadas. E a única diferença, ouvintes, entre esses seres mais avançados e os que estão ainda na selvageria é a compreensão, ouvintes, da divindade que está dentro do nosso ser. Se não houver, ouvintes, a compreensão de que nós somos seres espirituais, que estamos aqui para evoluir espiritualmente, jamais, ouvintes, o indivíduo se encontra. Porque senão o indivíduo fica imaginando que esse planeta é um playground que foi montado para que nós viéssemos aqui brincar, devastar os recursos que a Terra tem para que, sabe-se lá, quando nós descobríssemos o sentido da vida. O sentido da vida verdadeiro, ouvintes, é perceber a nossa integração com a natureza. Nós somos parte da natureza, a natureza é também parte de nós, ouvintes. E a humanidade tem um papel a desempenhar nesse processo. E o nosso estudo da cadeia lunar, que ainda vai ter mais um capítulo, falando da sétima ronda, vai nos levar a compreender perfeitamente como há o encadeamento das esferas, ouvintes, dos mundos. E quando nós chegarmos aos produtos da cadeia lunar, nós vamos ver o quão difícil foi trazer a vida daquela cadeia lunar para a cadeia terrestre, porque a cadeia terrestre tem mais planetas físicos, a vida precisa se manifestar mais corporeamente e os construtores, ouvintes, da Lua que atingiram o mestrado, a iluminação na Lua, tiveram muitas dificuldades para implantar a vida aqui e essas dificuldades ainda vão se desenvolvendo até os dias de hoje. Mas nós vamos chegar lá nesse assunto, ouvintes. Mas o programa de hoje, aí pelo avançado da hora, já está terminando. E vou convidá-los para nós fazermos a última vibração espiritual do dia de hoje no nosso programa, encerrando esta programação com uma vibração espiritual, assim como ela teve o seu início. Sempre procurando, ouvintes, relembrar, rememorar a espiritualidade que está dentro de nós, seres humanos, e que também está em todos os seres da natureza. Vamos, ouvintes, aqueles que assim o quiserem, vamos nos unir para uma meditação final. Vamos nos concentrar, ouvintes, nos nossos seres internos. Uma vez mais, fechando os nossos olhos, sentindo o batimento cardíaco, tomando consciência da vida que pulsa dentro de nós e com o poder da nossa mente, visualizando no centro dos nossos corações a luz inefável da chispa divina que brilha apoiada no lótus dos nossos corações. Visualizemos essa luz, ouvintes, se irradiando, iluminando todo o nosso ser, interpenetrando todos os órgãos do nosso corpo, se expandindo pela nossa aura, apaziguando, iluminando, colocando em perfeita conexão com a nossa natureza essencial, todos os nossos corpos, do físico até os corpos invisíveis, o astral, o mental e os corpos espirituais. Vamos, ouvintes, nesse momento espiritual e solene, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa brilhe cada vez mais a cada vez que nós a invocamos, ouvintes. E ao seu brilho oculto, misterioso, nós dedicamos aqui todas as nossas programações para que, certamente, ouvintes, cada vez mais nós estejamos mais próximo dos nossos objetivos de evolução espiritual. Terminou aqui, caros ouvintes, mais um programa Lux Esotérica. A todos vocês desejo um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardo vocês aqui nas próximas edições do nosso programa. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa. Cadastrem-se aqui na rádio, ouvintes, venham programar as suas músicas preferidas. Daqui a pouquinho cliquem aí nos nossos menus, que o playlist com as capas dos discos, as músicas que estão tocando, vão estar sendo exibidas aí novamente. Então só falta aqui o virtual, ouvintes, abraço que nós enviamos a todos vocês, sempre forte, caloroso, fraternal abraço a todos os espectadores do programa Lux Esotérica. Uma boa noite, até a próxima edição.